você. Mas o passado não se muda, se estuda pra entender o presente remanescente que sobrou na gente. Gente de toda cultura, leitura e a cura é a dura soltura da ditadura de ser tudo igual, tal e qual, bem e mal. Não tá assim tão consensual. Emoldura, criatura livre, pura e pendura pintura pro mundo ver. Solta a mente do cerco, te cerca de quem te solta. Volta pro teu começo e faz as pazes com a parte que sobra. Sente o peso sumindo, indo embora de cena. Sinante quem se permite metamorfose a trocar, truncar, treinar, trincar, drama, transparecer, transpor traumas, sobressair, saber entrar, sobreviver com o que sobrar. Na sombra do som, na sombra do sol, na sombra do sol, na sobra de si. Na sombra do som, na sombra do sol, na sombra do sal, na sobra de si. Solta a mente do cerco, te cerca de quem te solta. Volta pro teu começo e faz as pazes com a parte que sobra. Na sombra do som, na sombra do sol, na sombra do sal, na sobra de si. Na sombra do som, na sombra do sol, na sombra do sal, na sobra de si. Na sombra do som, na sombra do sol, na sombra do sal, na sobra de si. Na sombra do som, na sombra do sol, na sombra do sal, na sobra de si. Na sombra do som, na